desde o começo eu já sabia que o nosso amor tinha algo a mais. Não foi o acaso nem mera magia, foi a mão de Deus nos guiando em paz. Quando tudo parecia incerto, quando o mundo tentava separar, foi Ele quem nos manteve perto. Foi seu amor que nos fez continuar. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Cada sorriso, cada abraço, cada eu e você. Nos dias bons, nos dias maus, seu amor nos uniu. Foi Deus quem nos guardou. Lágrimas vieram, mas não desistimos. A fé em Deus foi nosso alicerce. Mesmo em ventos fortes resistimos. Seu amor foi sempre nossa prece. E se o mundo duvidar do que temos, sabemos que em Deus está o segredo. Não foi acaso, não foi o destino, foi o Senhor traçando nosso caminho. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Cada sorriso, cada abraço, cada eu e você. Nos dias bons, nos dias maus, seu amor nos uniu. Foi Deus quem nos guardou. Então eu digo pra sempre, meu amor, foi Deus quem nos fez um só coração. Em cada passo, cada novo amanhecer, eu sei que é Ele cuidando de nós.